pra pagar de comédia. Tem vários atormentando nas ideias. Não preciso de empurrãozinho, de tapinha nas costas. Se joga se não é pra somar. De mim só vai ver a sola da bota. E é da bota sim, porque aqui é atitude. Não me diga que tá osso. Se empurraram sua moral no calabouço. Cancele, perder saliva, comente que não processa. Até quando vão se esconder nos bailes de mascara das suas festas? Vim passar no mistério concedido entre a luta dos vencedores e dos que foram vencidos. De lá de cima sou iluminado pra que de baixo iluminar. Nunca fui de faculdade nem de escuta professora. Brindava com os maloca, não assusta, essa é a fuga dos que riem da vida que não é dura. Se é pra ser assim, de mim só vai ver a sola da bota. Ninguém vai desacreditar quando escutar ali do interior, sei lá se é a mafia. Se é pra ser assim, de mim só vai ver a sola da bota. Ninguém vai desacreditar quando escutar ali do interior, sei lá se é a mafia. E das ruas do interior, invadindo as quebradas. Pela internet, no celular, fita dominada. Botando pânico na mente dos graganta rala. Com mais ideia, mais quente, que o resto virou piada. O sacode pra quem dorme, ela vem de campana. E os maloca ligam só que toque. Pra não perder o costume, vai um foco pros lock. Nasceu os que chute das antigas, é só chute no box. Eu mando White Sox, dinamite nas cacholas, pique sereado da Fox. Ousado que nem Redman com a Babilônia em choque. Maloqueiragem pra lançar tipo acima do Metroid. O game é sujo, truta, é como as ruas do 5 do San André GTA. Bolando o plano do bom, é pra tropa executar. E mostra pra que nós vem como que se brinca. Se é pra ser assim, de mim só vai ver a sola da bota. Neguinho vai desacreditar quando escutar ali do interior, sei lá se é a mafia. Se é pra ser assim, de mim só vai ver a sola da bota. Neguinho vai desacreditar quando escutar ali do interior, sei lá se é a mafia. Abre os olhos, não é todo mundo que te quer feliz. Como sabe o crioulo diz, amor que você dá nunca recebe do mesmo. Duvide, duvide sim. Amor que você dá nunca recebe do mesmo. Duvide sim. Há tempo o conselho dos antigos eu ouvi. O terceiro mundo tem sido cruel. E se você amarelar, vai ser o próximo réu. Se você amarelar, vai ser o próximo réu. Réu, réu, réu. Ser assim, de mim só vai ver a sola da bota. Neguinho vai desacreditar quando escutar ali do interior, sei lá se é a mafia. Se é pra ser assim, de mim só vai ver a sola da bota. Neguinho vai desacreditar quando escutar ali do interior, sei lá se é a mafia. Não acredita não, neguinho, é o interior, firme e forte, vovô.